André Cedeiros, o moral de Ibicoara. Posição jogando assim, vai tacando o xerecão enquanto eu aperto o filho. Melhores amigos, pode postar aquele vídeozinho. Então se prepara e vem fazendo assim. Faz a pose, que eu tô gravando você pagando. Faz a pose, olha o flash, que eu tô gravando do jeitinho que ela desce. E faz a pose, olha o flash, que eu tô gravando do jeitinho que ela desce. É o Marco Divulgações, Carretinha Melodia, pra bater nos paredões. E Zenandinho Paredão, já cacidez, atualizou, viu? É assim, de um paredão, tá? Ela vem fazendo a posição, jogando assim, vem tacando o xerecão enquanto eu aperto o filim. Melhores amigos, pode postar aquele videozinho. Então se prepara e vem fazendo assim. Faz a pose, olha o flash, que eu tô gravando você pagando. Faz a pose, olha o flash, e eu tô filmando o jeitinho que ela desce. Faz a pose, olha o flash, que eu tô filmando o jeitinho que ela desce. Vai! Pra bater nos paredões, atualizou, viu? Isso era de um paredão, tá ligado?